sabe que eu vou voltar. Deixa o meu trampo acabar. Vai ter tempo pra gente ficar a noite toda. E tu sabe que eu vou voltar. Deixa o meu trampo acabar. Vai ter tempo pra gente ficar a noite à toa. Há quanto tempo que eu tô nessa vida linda? Lembra, não prometi segunda vinda. Entenda que esse é meu trabalho. E se não for pra ser um milionário, pelo menos volto com a comida. Tipo, vou ter que se despedir antes de se vestir. Já tô na van. Quando eu chegar, vou te avisar. Se esquece, relaxar, eu chego amanhã. Em Vitória ou Porto Alegre, fui de BH até Recife pelo rap, moleque. Tu manda aqui até Londrina, essa track é um oferecimento, não só um registro, S.REC. Me afirma, me assina, confira, só assina contratos e tretas, passamos por cima. O passado é o legado dessa geração que atravessa a cidade pra fazer um show lotado. Melhor assim, faz pouco tempo, não dá pra viver só de sentimento. Então me diz pra que pensar, se a gente pode fazer. É só você vir pro meu lar. Assina embaixo a sentença do prazer, relaxa. Tu sabe que eu vou voltar, deixa o meu trampo acabar. Vai ter tempo pra gente ficar a noite toda. E tu sabe que eu vou voltar, deixa o meu trampo acabar. Vai ter tempo pra gente ficar a noite à toa. Até queria te guardar pra mim, numa bolha que nos privasse de um futuro fim. Escolhas com donzinha vida, eu não fui marrento. Tava sem tempo, não foi só mais um argumento. Eu sei que fiquei devendo na sexta-feira. Diz que ao domingo eu apareço pós-bebedeira. Meu céu disfarço pra não ter motivo. Se na briga é bem maior do que eu querer tá contigo. Trampo integral é foda, até a madruga flora. Vários raps, entre alguns backs. Ou você de camisola, jogando conversa fora. Falando quanto adora, mas odeia a demora. Tudo depende do que você vai querer. Tudo depende se você vai me entender. Não se importe com as damas da noite, e sim comigo. Tô indo nessa, mas depois te ligo. Só pra te falar que talvez eu não consiga te dar total atenção. E talvez eu vou atrás e eu perca a chance diário de um viajante. Deixe que o mundo me encante. Deixe que eu vivo um instante. Então deixa eu te levar pra não se arrepender mais. Então me diz pra que pensar, se a gente pode fazer. É só você vir pro meu lar. Assina embaixo a sentença do prazer, relaxa. Tu sabe que eu vou voltar, deixa o meu trampo acabar. Vai ter tempo pra gente ficar a noite toda.